Olá a todos e bem-vindos ao Jason Academy. Eu sou o Jason e estou aqui para mais um episódio do nosso podcast dedicado a ensinar inglês de forma simples, clara e acessível para todos. Este é o nosso terceiro episódio e eu estou muito feliz por você estar aqui comigo hoje. Lembre-se sempre, aprender inglês é uma jornada, não uma corrida. Cada palavra nova que você aprende é uma conquista. Cada frase que consegue entender é um passo à frente, e eu estou aqui para acompanhar você em cada etapa desse caminho. Hoje, vamos focar em algo super importante para quem está começando: conversação básica do dia a dia. Vamos aprender como fazer saudações, apresentações e como pedir informações em inglês. São situações que todos nós enfrentamos e que serão muito úteis para você praticar. Então, vamos lá? Antes de mergulharmos no conteúdo, vamos fazer nosso aquecimento mental. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Respire fundo. Inspire, expire. Vamos limpar nossa mente de preocupações. Você está aqui para aprender e vai conseguir. Repita mentalmente comigo. Eu sou capaz de aprender inglês. Cada dia estou melhorando. Cada palavra nova é uma vitória. Eu vou conseguir. Ótimo! Agora você está pronto para absorver todo o conhecimento deste episódio. Vamos ao que interessa. Vamos começar com as saudações e cumprimentos. Em inglês, temos várias formas de cumprimentar alguém. Vou ensinar algumas e quero que você repita depois de mim, em voz alta se possível, ou mentalmente. Hello! Olá! Hi! Oi! Good morning! Bom dia! Good afternoon! Boa tarde. Good evening. Boa noite ao chegar. Good night. Boa noite ao sair. Agora vamos praticar juntos. Vou dizer em português e você tenta lembrar em inglês. Depois eu digo a resposta. Olá. Pausa para você pensar. A resposta é hello. Oi. Pausa. Hi. Bom dia. Pausa. Good morning. Boa tarde. Pausa. Good afternoon. Boa noite ao chegar. Pausa. Good evening. Muito bem, vamos continuar com frases que geralmente falamos após cumprimentar alguém. How are you? Como você está? I'm fine, thank you. Estou bem, obrigado. I'm good. Estou bem. I'm okay. Estou bem, ou mais ou menos. I'm great. Estou ótimo. Not so good. Não muito bem. And you? E você? Vamos praticar novamente. Tente lembrar como dizer. Como você está? How are you? Estou bem, obrigado. I'm fine, thank you. Estou ótimo. I'm great. E você? And you? Agora vamos aprender a nos apresentar. Isso é fundamental para iniciar uma conversa com alguém que acabamos de conhecer. My name is... Meu nome é... I am... Eu sou. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo ou conhecê-la. Pleased to meet you. Prazer em conhecê-lo ou conhecê-la. What's your name? Qual é o seu nome? Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Vamos ver se você consegue lembrar. Como dizer? Meu nome é... My name is... Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Qual é o seu nome? What's your name? De onde você é? Where are you from? Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Excelente! Você está indo muito bem. Agora vamos aprender como pedir informações. Isso é muito útil quando você está em um país de língua inglesa ou conversando com alguém que fala inglês. Excuse me. Com licença. Could you help me, please? Poderia me ajudar, por favor? Where is the bathroom? Onde fica o banheiro? How do I get to... Como eu chego a... What time is it? Que horas são? How much is this? Quanto custa isso? I don't understand. Eu não entendo. Can you speak slowly, please? Pode falar devagar, por favor? Can you repeat that, please? Pode repetir isso, por favor? Vamos praticar. Como dizer? Com licença. Excuse me. Poderia me ajudar, por favor? Could you help me, please? Onde fica o banheiro? Where is the bathroom? Quanto custa isso? How much is this? Eu não entendo. I don't understand. Pode falar devagar, por favor? Can you speak slowly, please? Agora vamos juntar o que aprendemos em pequenos diálogos. Eu vou interpretar duas pessoas conversando. Ouça com atenção. Hello, my name is John. Hi, John. I'm Maria. Nice to meet you. Nice to meet you too, Maria. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Where are you from? I'm from Brazil. And you? I'm from Canada. Vamos traduzir o diálogo. Olá, meu nome é John. Oi, John. Eu sou Maria. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la também, Maria. Como você está? Estou bem, obrigada. E você? Estou ótimo. De onde você é? Eu sou do Brasil. E você? Eu sou do Canadá. Agora, outro exemplo, pedindo informações. Excuse me. Yes, can I help you? Where is the bathroom, please? It's over there, next to the elevator. Thank you very much. You're welcome. Vamos traduzir. Com licença. Sim, posso ajudá-lo, ajudá-la? Onde fica o banheiro, por favor? É logo ali, ao lado do elevador. Muito obrigado, obrigada. De nada. É hora dos nossos exercícios práticos. Vou fazer algumas perguntas em inglês e você terá alguns segundos para responder mentalmente. Depois, darei uma possível resposta. What's your name? Como pedir para alguém falar mais devagar? Can you speak slowly, please? Muito obrigado por estar comigo hoje. Você é incrível por dedicar este tempo ao seu aprendizado. Sou o Jason e juntos estamos construindo um futuro bilíngue. Até o próximo episódio!